Paulo, Salvador, boa noite, Altan 3152, gente da Yankee, autorização Maceió, pronto para cópia. No 52 Maceió, nível 330, informação é Yankee, número 2 para a cópia, aguarde. Na sua escuta. Solo 3858 na posição 7, posicionamento. No 07 autorizado, chama para o táxi. Trabalhamos o táxi 3858. 4071, não copia? Prossiga, só escuta. Autorizado Campinas, nível 360, decola da 10 com curva direita no perfil da saída da El, Leda, após Bridge, Bravo, Romeu, Índia, Delta, Eco. Controle 199.8, aciona 5507. Autorizado Campinas, 360, no perfil da El, após Leda, Bride. 198 ao controle, 5507, o transponder, azul 4071. Estejamento correto, chame pronto, putback, tornamento no 08, azul 4071. Sim, 527, mantenha a ponte de espera. Que o 443 da Força Aérea agora autorizado a alinhar e manter a interseção. 443 da Força Aérea, mantenha a interseção. Oi, muito boa noite de Papatango, Lima, Quilo Zulu. Quilo Zulu com a chuva de aproximação, vai pousar a 17? Afirmativo, dá pra gente autorizar, prossegue. Ok, base da 17, reposta na final. Lima, Quilo Zulu. 398, livre à direita, 129, solo, solo 53. 219, 218, 319, obrigado. 219. 219. 5827 autorizado, ali é manter o 10. Força Aérea 443, livre decolagem, vento 1, 40 graus, 8 nós. Alô, Salvador, boa noite, Bono 398, livrão. Bono 398, táxi via Alfa, reporta antes da Juliette para ingresso. Alfa, reporta antes da Juliette para ingresso, no 398. Zero, desça para 2, é o pé. Altímetro 10 no 4, reporta estabilizado. Para 2000, chama estabilizado, bom, 604. Sério no 443, decola aos 54, corrija o seu código, 5475, ok? Negativo 65, 5475, e chama o controle 119.8. Sério no 443, transponder 5475, transponder 119.8. Afirmativo, chama o controle. 73. 3858, táxi via Juliette Alfa até o ponto de espera, pista 10. Ponto de espera, torre 192, decimal meia dúzia. Ajuste 10 no 4, bom voo. 14, Juliette Alfa, 186, obrigado, tchau, até mais aí. Decimal 8. Juliette, após a passagem do Airbus da TAM, ingressa para o 04. Vai na tela, Juliette, após a passagem do tráfego, vai para o 04, o 398. No 0, 1 no 4. 3 mil pés, 614, 229, do Chané 63, só no 3. Guardião 07, controle de Salvador, mantenha condições visuais na linha do litoral 500 pés. Controle visual, com o Guardião 07. Controle Salvador, Força Aérea 1443. Boa noite, é o L6748. Força Aérea 1443, contato radar na decolagem. Suba ao nível 150 na saída Conde. 150 saída Conde. Salvador, o L6748. Webjet 6748, controle Salvador, aciona identificação, desça ao nível 050 na chegada Mare, altímetro 10 14. Confirmando, descendo para? Para o nível 050 na chegada Mare. Na chegada Mare, ok. Só informando, perdi o contato com o Recife, ok? Sim, está presente, direto ITAP. Direto ITAP está presente, ok. Londrina, Guardião 07. Frequência livre? 7. Ocean Air 6313, preparação para sequenciamento, direita por 230, limite o localizador. Direita 230, limitado pelo localizador, 6313. 7, alinhado, pronto. Negativo, agora está autorizado sua decolagem, o vento de 130 lá, 62 mais. Força Aérea 1443, não recebo informação do seu modo Charlie. Confirma a altitude que está passando. 1443, cruzando 4500. Certo, faça check no transponder. Frequência livre, Zulu. 43, agora sim, recebo informação do seu modo Charlie, passando nível. Passando 4700 pés. Confere, 443. Ocean Air 6313, desça para 2 mil pés, altímetro 10 14, reduza a velocidade 1 7 0 nós. 2 mil pés, 170 nós, 6313. Correto para o localizador, esquerda, proa 1 45, reporta estabilizada. 1 40, é para o Ocean Air 6313. Correto. LS, o 604. 1405, seria autorização para ciente da Yankee? 1405, informação Yankee, confere, autorizado Brasília, nível 360 pela UP Zulu 17. Decola da 10 com curva direita no perfil da saída Gole, transição Ofito. Controle 119, decimal 8, aciona 5503. 604, chama a torre 118, décimo 612. 6, boa. 3, nível 3, 60, upper Zulu 17, decola da 10, curva direita, saída, olha, no ofício. Controle 119, décimo 8, transponder 5503, gol 1405. Protejamento correto, chama pronto para o espectacionamento, gol 1405. Vai chamar pronto para o estacionamento, 1405. 7 de Zulu, no ideal de esquerda. Grau 049, check 30. Tem livre pouso na 10, baixou e travou. Controle Juliette de Zulu para descida. Juliette de Zulu, desça para 3.000 pés, altímetro 1014. 3.014, Juliette de Zulu. Salvador, o TAN 3152, pushback acionamento no 9. 09 autorizado, chame para o táxi TAN 3152. Chamando a táxi 52. Adem 07, controle. Ardeão 07, reporte passando através de Petuaçu. Mantenha 500 pés, altímetro 1014. Pode descer o R6748? Confirme. Pode prosseguir na descida o 6748? Afirmo, autorizado a final do procedimento LFXY0. Desça para 2.000 pés, altímetro 1014, reporte estabilizado, Webjet 6748. 7.014, 2.000, reporte estabilizado. 6303, estou agora a 1.1 milimeia do ICA Serra. Gente, continua a aproximação, aguardando pista livre. 6303. Quatro, sala 03, direita, 1219, sala 219, boa. Alô, boa noite, Gol, no 604, livrando. Gol, no 604, boa noite, táxi de Alfa, reportante da Juliette para ingresso. Alfa, chama-se da Juliette. 6313, livre pulso, 130 graus, 5 nós, pistão no zero. Pulso autorizado, pistão no zero, vixaré 6303. Guardião 07. Guardião 07, chame torre 118 decimal meia. 118, 67. Torre Salvador, boa noite, Guardião 07. Guardião 07, está autorizado, prossegue direto, base final do Graé, reporte na final do Graé. Passará final Graé, Guardião 07. Solo Azul 4071, portão 8, pronto pushback. Azul 4071, ciente, mantém a posição, aguarde para o acionamento, puxa. Posição, 4071. Irá fazer modificação de regras de voo? Noite, Alta 3258, na espera, pronto. Ali mantém a posse de tráfego na curta final. Ali mantém a posse do pouso. De preferência, DFR. Não entendi o restante da mensagem, Juliette Indiatulu. Mais pra frente vai fazer o cancelamento do IFR, prosseguindo em condições visuais. No momento tá 38 milhas afastado. Juliette Indiatulu, reporte com referências visuais para mudança de regra de voo. Reportará quando em condições visuais, Juliette Indiatulu. Objeto 5827, chame centro Recife, frequência 133.25, alternando 125.1. 3325251, boa noite, web 5827. Salvador, Deltan 3305, temos a informação X-Ray, modo 50. Deltan 3305, qual é a sua identificação? Foi na proa de Mari para a chegada a Mari, desça até nível de voo 050. 050 da Mari, 3305. Controle Força Aérea 443, autoriza nível 130. Espera, 1443, autorizado nível de voo 130. Gente, autorizado 130. Solo, Salvador, Xeneve, 3, 1, 3, boa noite. Forzeiro, bom trabalho. Azul Foto 09, qualquer dente. Via Bom Survival dizendo Foto Azonfit Kenate 1014. Forte Azonfit, Bom Survival Azul Forte 09. Number 1, Machine FX 310. Forte da Juliette, 604. Jet 6748, complete aproximação, chame torre 118 decimal 6. 18.6. S6310, clear, push back and start up. Clear for push and start, Jet 6310. 330. Web. Solo 604, pode ingressar Juliette após o TAN. 604, pode ingressar Juliette após a passagem do TAN. Afirmativo, portão 10. Portão 10 aqui. O azul 4071, observe passagem do tráfego da Gol. Após o Gol, está autorizado o pushback. Após o Gol, início push 4071. TAN 3858-09-198. Boa noite, TAN 3858. Professor Salvador, boa noite, TAN 3858, cruzando 2000 na Momo Frutti. TAN 3858, contato radar na decolagem, suba até nível de voo 380, na saída Momo. Perfil Momo, foi o nível 370 aprovado, confere? 370, TAN 3858. 5467, o transponder. Sente, Natal 370, Pesolo 10 da pista 10, com curva esquerda, Pucas e Paz, 198, 5467. Tá correto, 3662, chama pronto. Já está pronto. No portão 3, aguarda, puxa acionamento. Aguardará. O Xené 6313, prossiga até antes da Índia, aguarde companhia, ingresse Índia para o portão 1. Aquei até antes da Índia, após pela mesma para o portão 6313. Na escuta. Confirme apenas 2h20, Aracaju, o POB. POB 169. Gente, após o tráfego na curta, Lima 3. Vai ter que manter mais 2 minutos aqui no ponto espera, ok? Afirmativo, então chama o próximo. Chama lá. Avião bonito, hein? Essa nossa companhia é bonita, rapaz. Torre o 3152, agora pronto. Ali mantém. Ali mantém. Azul, encheu o push? Web 6748, ingresse Alfa, mantenha antes da Juliette. Antes da Juliette, chame 121, decimal 9. Alfa antes da Juliette, 1219, 6748. Texas, Chanel 6310, we have 110 passengers on board, 3 hours and 30 minutes endurance. Alternate is going to be Salvador. As regras de voo foram modificadas aos 23. Prossiga, TAN 3605. Tem referência 2000 na dona. Chanel 6310. Informação para o Juliette de Azulu? Juliette de Azulu, reporte para mudança de regra de voo. Ok, Juliette de Azulu. TAN 3305, autorizado via para 2000 pés, QNH 10114, autorizado final do procedimento ILS X-Play, após estabilizado no localizador. Ok, via 2000, chama a estabilizar no lock da 10305. Roger, line up and wait to runway 10. Line up and wait to runway 10, Chanel 6310. TAN 3662, autorizado por Chem Taxi. Camarada Taxi, 3662. Bata 071 para o táxi POB 122, 4 horas e meia, alterna Ribeirão Preto. 071, observe o tráfego estacionando no 612, aposta livre via Juliette Alfa, no ponto espera 186, 1014. Juliette Alfa, ponto espera 186, 4071. 2, boa. Salvador, Juliette de Azulô, encontra-se em condições visuais, informa o cancelamento do FR. Juliette Índia Azulô, seu, as regras de voo foram modificadas aos 2315, desça para 1000 pés, QNH 10114, voe na proa da rotatória, rebote na rotatória ou visual com campo. Mil pés, 1-0 no 4, voando pro a rotatória, reportará ou na rotatória ou visual com campo. Sudeste de Azulão. Controle, OTAN 3152, voa. 3152, contato radar na decolagem, suba até nível de voo 330, sai da PUCA. Sai da PUCA, sobe ao 330, 3152. De Azulu, visual com campo. Juliette de Azulu, chame torre 118, décima meia. 18,6, grátis, boa noite. Torre Salvador, Papatango, Juliette de Azulu. Juliette de Azulu, informe final no 7, ajuste 1014, vento 140 com 612. Final no 7014, Juliette de Azulu. 6310, 120 degrees, 4 knots, clear take off. Clear, take off, runway 10, Chanel 6310. 58, chame centro Recife, frequência 125, decimal 45, alternando 126, decimal 85. 2545, 285, 38, 58, boa noite. Boa noite, Azul 4071, está pronto o decolagem. Alinha e mantém, Azul. Alinha e mantém, 4071. Força Aérea 1443, 5 milhas da posição Conde, serviço radar terminado, chame controle Aracaju, frequência 120, decimal 3. Aracaju 1203, boa. Taxi Sultan 3662, 1-8-0 a bordo, Fortaleza 250. Sinal da 17, baixado travado. Meia. Sente até o ponto de espera, ML14, 186. Dado, Juliette de Azulão. Chanel 6310, Airbonet 18, Salvador Departure 19, decimal 8. 18, and we are going to call them on 6310, thank you. Have a good day. E é o TAN 3305, boa noite, estabilizado ILS 10. 3305, forma no externo. Confirma? On PUCA departure. Report established, all localized. Roger, fire 2000 feet, we report localized arrival at 24209. Hey, good evening, Salvador departure control, this is Chanel 6310 past 2600, declare 350. On PUCA departure. Chanel 6310, radio contact on departure, climb by level 350, PUCA departure. PUCA departure, level 350, Chanel 6310.